Bom dia a todos e a todas, e aqui, no tempo que a gente está junto aqui, na nossa bateção de xícara, né? E a gente estava falando aqui, a Débora e eu estávamos brincando um pouco com o pessoal e falando sobre como é bom, né, a gente acordar logo cedinho, né? 6 e pouca da manhã a gente está aí dando risada, sorrindo, falando uns com os outros e dando graças a Deus. Por cada aspecto da vida da gente, né? Inclusive dando graças a Deus por não ser surdo, né? Que é melhor ouvir bobagens do que ser surdo, né? Mas hoje a gente inicia mais um passo, mas continuando com o texto de ontem. Bom, primeira coisa para pensar, vamos nesse Salmo, Salmo 47, que vai acompanhar a gente metade dessa semana. O Salmo 47 é um salmo de exaltação, é um salmo de alegria. É um salmo de muita exultação. E eu não tenho a menor dúvida que, do mesmo jeito que a gente descrevia ontem Abraão indo com seu filho desesperado, né, e angustiado, a palavra mais correta, né, com certeza, diante de um livramento desse que ele passou, eu diria que vai faltar palavra para o cara expressar a alegria dele. Pensa. Um troço extraordinário desse, você contando esse troço extraordinário para alguém, falta palavra para você descrever o sentimento de exaltação e de alegria que tem. Amanhã, depois, eu vou comentar um pouco mais sobre esse salmo, mas esse é um salmo de alegria, um salmo de vitória, que fala basicamente: ó, batam palma vocês todos, né? Se alegrem e exultem, porque Deus é tremendo, o Senhor Altíssimo, ele é. Tremendo, ele é fantástico, ele é maravilhoso, ele faz coisas impressionantes, ele subjuga nações, ele faz tudo, ele é o soberano, tudo acontece. E a gente, e no meio dessa nossa exultação surge o Senhor, né? No meio dessa nossa exultação de saber quem ele é. Eu diria que esse salmo expressa, com bastante razoabilidade, a alegria enorme que Abraão devia estar sentindo nesse momento, e é com ele. E depois no texto de Tessalonicenses, que eu queria gastar um pouquinho mais de tempo hoje. Vamos voltar e prestar bastante atenção nesse texto de Gênesis, porque se a gente entender, a gente tanto vai conseguir quebrar com uma visão muito comum de gente religiosa, em específico na tal da igreja cristã, no seu ramo evangélico, nesse momento, como a gente também vai conseguir evitar que a gente se oriente mal. Observa que o anjo do Senhor, né? Anjo do Senhor, essa expressão, quando ela aparece no Velho Testamento, a tradução que você pode fazer na sua cabeça quando você lê a palavra anjo do Senhor é a presença do Senhor, né? Não é um anjo com asinha que aparece. Anjo do Senhor é a presença do Senhor, o próprio Senhor, né? Quando fala o anjo do Senhor apareceu a, isso é diferente de Gabriel apareceu a, entendeu? Rafael apareceu lá, quer dizer, esse anjo não tem nome. Então não é um anjo. É anjo do Senhor. É o anjo do Senhor, quer dizer, a presença do Senhor apareceu e falou com Abraão. Então o Senhor aqui, é por isso que fala o texto na sequência, fala, né? Declaro o Senhor, né? Juro por mim. Quer dizer, se fosse um anjo não jura por si próprio, né? Ó, juro por mim mesmo. Tá? O que que eu vou fazer com vocês? Observa a promessa. Que por você ter feito o que você fez, não ter me negado o seu próprio filho, ter aberto mão do que você abriu, mostrou seu coração sincero, não só eu vou manter você com seu filho, tendo dado o livramento e a substituição que dei àquilo que você me entregou, mas eu vou fazer com que você prospere. Cara, a maioria das pessoas para o texto aí. Ou, mesmo que o leia até o final, para o texto aí na sua cabeça. Cara, eu fui tão bonzinho com Deus, fui tão legal com Deus, que agora, cara, eu vou lavar a égua. Né? Putz, eu vou ficar rico, vou ser super bem sucedido, as coisas vão acontecer. Vamos entender e vamos voltar na história. Lembra que eu sempre falo, o texto fora do contexto cria o pretexto. Quando Deus chamou Abraão, ele diz uma coisa muito clara para ele: vem para a terra que eu vou te mostrar, né? Sai da tua parentela, larga isso aí, eu venho para o lugar que eu vou te mostrar e te farei benditas todas as nações, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa dada a Abraão não é uma promessa para ele. Isso precisa ser muito bem fixado na cabeça da gente. Quando Deus nos abençoa, se parar aí, a gente primeiro manipula as escrituras e a gente não entendeu por que que Deus coloca na mão de algumas pessoas riqueza, posição, respeitabilidade, oportunidade. E não há a menor dúvida que existe uma relação estreita entre aquilo que você dedica ao Senhor e a bênção que Ele te dá. Não tenha a menor dúvida sobre isso. Se você dedica a sua vida a Deus, você entrega tudo ao Senhor, Ele vai te abençoar. Com inteligência, com prosperidade financeira, com bens, com posição, com influência, com aquilo que Ele achar por bem de te abençoar. Mas observa o versículo 18. E por meio dela, né, da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Ou seja, o objetivo de Deus não é a obediência de Abraão, nem é abençoar Abraão. O objetivo de Deus é abençoar todas as famílias da terra. Esse é o desejo de Deus. E ele escolhe um canal, um caminho pelo qual isso vai vir. Ou seja, se Abraão não houvesse obedecido a Deus, isso não quer dizer que Abraão ia ter uma tragédia. Falou assim: olha, já que você não me obedeceu, eu vou ter que escolher outro. Porque o objetivo de Deus, o que está claro para Deus, é que as outras pessoas sejam abençoadas. Então, quando você, de maneira muito calvinista, né, demonstra a sua prosperidade, a sua inteligência, a sua influência, a sua capacidade, como sendo sinal da bênção de Deus para você, você simplesmente está traindo todas as escrituras, não só o Evangelho. Porque desde o começo da revelação abrâmica, o que você tem é um homem sendo escolhido, sendo abençoado, acontecendo um milagre. Quer dizer, a sucessão que a gente já leu aqui de Abraão nesses dias, a gente vai vendo que é um cara que foi sendo nitidamente abençoado. Prosperou, teve filho, sabe? Bem respeitado, cara, na boa. Por quê? Porque esse é o canal através do qual Deus quer levar essa bênção a todas as pessoas. Ou seja, nessa semana nós estávamos aqui, eu escrevi uma carta para o grupo, né, falando exatamente sobre isso. Cuidado com o nós, o meu, o minha, o meu para mim. Cuidado com isso. Não termina em nós. Qualquer coisa que nós façamos na casa da videira, qualquer coisa que nós façamos nas nossas famílias, que termine em nós, que acabe em nós, traz a essência do chamado de Deus. Deus não te chama, não te abençoa, não abre oportunidade, te dá influência, mostra para você, te dá prosperidade financeira para que você seja rico, para que você seja influente, para que você seja respeitado. Não é para isso. É para o outro. Deus quer nos usar. E como queria usar Abraão, ele vem usando o seu povo ao longo de todo o tempo. Deus sempre deseja isso. Deus ama a todo o mundo, Deus ama ao planeta, Deus ama o cosmos inteiro. Ou seja, a minha prosperidade não pode, por exemplo, não só oprimir outra pessoa, como gerar o desequilíbrio ecológico que a gente gera, como gerar a destruição de espécies que a gente gera, como gerar a quantidade de lixo que a gente gera. Ou seja, não é que a sua prosperidade é dane-se o resto. E não é para você. Barato, eu estava conversando ontem bastante com a Kátia sobre assim, a gente tem sido muito abençoado ao longo da vida. E a gente está chegando num momento da vida que a gente olha para trás e tem muito mais para trás do que tem para frente. Eu não tenho a menor ilusão de que eu não tenho mais 55 anos à frente de mim. Ponto. Né? Em breve, serei uma lembrança pendurada na parede. Não tem dúvida. Pergunta: para que acumular? Para que continuar tendo mais? Para que investir em si mesmo cada vez mais? Uma parte que se traduz muito fortemente na herança cristã que você vê em alguns povos do norte é exatamente essa: de acumulação, sim, de trabalho, sim, de bênção, sim, de fazer tudo para ser abençoado. Não tem que ficar nessa de não ser abençoado. Mas, cara, o mais rápido possível, redistribui isso. Porque se Deus te usou como canal de bênção, se Deus te deu, é para que você dê. É para que você, no fim da sua vida, não tenha nada. Eu gosto de lembrar muito da minha avó. Minha avó morreu aos 97 anos. A gente foi descobrir, alguns anos depois da morte dela, a gente foi descobrir algo que eu escrevi no dia que ela morreu. No dia que ela morreu, eu escrevi uma carta para os meus parentes, né? Dando graças pela vida da minha avó. E quando a minha avó morreu, não havia absolutamente nada de valor que pudesse ser disputado. Ela não deixou nenhum tipo de herança. Minha avó morreu, ela tinha os vestidos dela, o uniforme do Exército de Salvação e umas moedas, sabe, de guardadas assim. Não tinha nada. Minha avó nunca teve uma casa. Minha avó nunca teve um carro. Minha avó nunca teve um telefone, que na época era patrimônio, né? Hoje em dia é engraçado falar de telefone como se fosse, mas na época ter telefone era ter patrimônio. Minha avó nunca teve absolutamente nada disso. E nem meu avô também. Nunca construiu uma casa, nunca. E a gente foi descobrir, alguns anos depois da morte, que quando ela casou com meu avô em 1922, em 24, desculpa, eles dois, ainda sem filhos, fizeram um pacto deles com Deus e fizeram votos de pobreza, de que tudo que eles tivessem na vida ia ser gasto na obra do Senhor. O que eu posso dar de testemunho da vida da minha avó? Ela não teve nada, nunca lhe faltou nada, nunca deixou de ter dignidade e educação. Os filhos foram formados por ela, se não foram mais para frente, não foram porque não quiseram. E, cara, quando eu olho a herança que eu escrevi isso na carta, a herança que eu tenho da minha avó, do meu avô, não sei quantos orfanatos abertos no país, clínicas, casa da mãe solteira, igrejas, casa de órfão, porque eles eram missionários do Exército de Salvação, foram fundadores aqui no Brasil, e eles gastaram a vida deles pegando tudo o que tinham e possuíam e dedicando a vida e a energia deles para fazer casa de mãe solteira, trabalhar com prostituta, ir em leprosário, trabalhar com órfão, fazer. Cara, como é que foi? Eles não ficaram preocupados, a vida deles foi cuidada até o último momento da vida da minha avó, quando ela morreu com 97 anos. Isso em 1992. Né? Ela morreu sem deixar nada. Sabe qual era a bênção que tinha isso? Nunca houve um inventário. Nunca houve uma disputa na família. Nunca houve o que disputar, porque não havia o que disputar. Eu não consigo imaginar que a gente fosse sentar junto à família para saber quem é que ficava com o uniforme velho da minha avó. Concorda? O que que você tinha? Você pode ter lembranças afetivas, né? Tem um lenço, tem um livro, tem um álbum de selo. Nada que realmente levasse as pessoas a ter desavença. Agora, observa quando você vê a maioria das famílias que tiveram uma preocupação enorme em acumular. Se acumula, acumula, acumula. Você vê gente que não fala com gente que briga com a outra, gente que está preocupada em passar o outro para trás. Sabe, é uma loucura, cara. É uma loucura, porque tudo é para si. É, exatamente. É uma loucura. As pessoas brigam umas coisas, a inimizade entre as pessoas por causa da herança. Família se desfaz, né? As famílias se desfazem. Agora, e ninguém é beneficiado. Se Deus te abençoou, se você foi fiel a Deus, se você abandonou alguma coisa por Deus, e aí Deus, cara, servo bom e fiel, eu vou te abençoar. Se Deus te der essa bênção, qualquer que seja, inteligência, posse, dinheiro, posição, porque às vezes alguns ele dá posição, outros ele dá dinheiro, outros ele dá posse, outros ele dá terra, sei lá o que que Deus te deu ou vai te dar. Não tenha dúvida dessa promessa, porque por meio de você todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Não é, você vai ser abençoado porque você me obedeceu. Quando você ouve isso, você está ouvindo uma mentira. Porque não há razão para Deus te abençoar que não seja o outro. Isso é o Evangelho do Senhor Jesus. Qualquer outro evangelho fora disso É absurdo. Deus não te abençoou para você fazer viagem, para você comprar cada vez mais carros, ter mais casa, ter mais, sabe? Não é para isso que Deus te abençoou. Se Deus te deu muitas posses, que essas posses sejam para a bênção dos outros. Se Deus te deu muito dinheiro, que Deus te dê. Se Deus te deu inteligência, que seja para os outros. Não tenha medo. O mesmo Deus que te deu é o Deus que vai dizer: eu vou cuidar de você até o final da sua vida. E aí a gente vê Paulo falando aos Tessalonicenses, que é outro texto importante para a gente terminar o nosso papo de hoje, para não ficar excessivamente longo para vocês. Quando Paulo está falando com a igreja de Tessalônica, ele está falando com uma igreja que estava com um problema sério de gente evitando trabalhar, principalmente porque estava esperando a volta de Jesus e vamos ficar aqui, né, esperando Jesus. Logo ele volta, a gente não faz mais nada. O texto é assim: olha, irmãos, eu não preciso falar mais vocês sobre o amor fraternal. Eu sei que vocês amam todos e amam todos na Macedônia, na região onde eles estão localizados geograficamente. Quando ele fala amam todos na Macedônia, é porque essa igreja tinha o exercício de cooperar com seus irmãos da Macedônia, fisicamente mesmo, com grana, com oferta, com coisa. Vocês fazem isso muito bem. Continuem assim. De fato, vocês amam todo mundo e nós insistimos que vocês cada vez mais assim procedam com seus irmãos, ajudando, cooperando, colaborando, sabe? Vão em frente. Agora ele dá uma dica aqui sobre o que a gente deve usar como paradigma da nossa vida como cristãos. Esforce-se para ter uma vida tranquila. Uma vida tranquila não é fruto do acaso. Vida tranquila quer dizer ser organizado. Eu estou muito feliz aqui com o grau de organização que a gente ganhou no último ano. Quanto, hoje vocês estavam discutindo sobre planilha, sobre coisa. Quanto mais organizado, anotado, etiquetado, feito, mais tranquilidade você tem. Quanto mais inventário tiver feito, quanto mais você. Isso dá trabalho, muito trabalho, não dá, Camila? Mas isso é exatamente o preço da tranquilidade. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Não adianta ter uma vida tranquila sendo tranquilo. Não vai rolar. Tem esforço. Depois ele fala: cuida dos seus próprios negócios. Seja meu amigo. Você notou o tempo que as pessoas ficam falando da vida dos outros? E que a gente evite isso também, sabe? Sim. Cuida da sua vida. Cuida das suas coisas. Cuida de você. Sabe, eu me lembro uma vez eu falando com você. Lembra, Eduardo? Eu falei assim, falando sobre o jeito que os outros levam. Eu falei assim: cara, primeiro leva a sua vida bem, daí você pode falar da vida do outro. Lembra de eu falando isso com você? N vezes eu falo para as pessoas: cara, cuida da sua vida. Que a sua vida seja um exemplo. Esforce para você cuidar do seu próprio negócio, para que o seu próprio negócio seja bom, para que aquilo que é a sua atividade seja bem feita, que você faça com excelência. Ninguém precisa ser perfeito, mas tem que ser excelente. E excelência é aquilo que eu faço o máximo com aquilo que eu tenho. Com a inteligência que eu tenho, com a oportunidade que eu tenho, com o estudo que tenho, com as condições físicas que tenho, com o país que eu tenho, com a família que eu tenho. O máximo eu faço com isso que eu tenho. Ninguém é obrigado a ser perfeito, mas todos estamos comprometidos com ser excelentes. Não dá para fazer menos, de qualquer jeito, não. Cuide dos seus próprios negócios. Trabalhem com as próprias mãos. Isso aqui tem muito a ver. A gente está tomando um passo agora, como casa, que vai nos fazer andar para trás. Nós vamos ter que fazer uma mudança. E nós vamos sim ter que depender, num primeiro momento, de recorrer, como outros irmãos recorrem de vez em quando, à ajuda. Mas o nosso foco não pode, de maneira nenhuma, ser que a gente viva dependendo dos outros. Quando a gente fica doente, quando a gente faz uma mudança, quando a gente tem necessidade de um investimento, quando alguma coisa acontece, ok que em algum momento a gente peça ajuda ou tenha a ajuda de alguém. Viver dependendo dos outros, viver na dependência dos outros, é ser folgado, é dar mau testemunho, é dar exemplo. Então, na nossa próxima etapa, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente tem feito até hoje, é trabalhar duro. Para que nós possamos socorrer outras pessoas, para que nós possamos abençoar outras pessoas com o que nós temos. Eu não estou falando só de grana. Eu estou falando que a gente trabalha duro, para que a gente tenha uma vida organizada, para que a gente possa receber a quantidade enorme de jovens em desespero, sem sentido na vida, perdidos que a gente pode receber. Que a gente trabalhe junto para ser hospitaleiro, que a gente trabalhe junto para poder ter recurso suficiente para socorrer outros. a gente trabalhe firme e forte para apoiar quem precisa. Não podemos, em hipótese nenhuma, nos colocar no centro das atenções. Não é para nós. Isso é fundamental, está na cabeça. Tudo o que a gente fizer, e olha, eu quero muito que Deus abençoe a gente de tal forma que a gente tenha muito dinheiro, muito recurso, muito tudo, muita inteligência, muita gente, tudo. Mas se for para nós vivemos, olha que legal, coração, cara, a gente vai estar traindo o Evangelho. A gente vai estar traindo o Evangelho. Que Deus nos dê muita prosperidade, que Deus nos dê muita capacidade, que Deus nos dê um bom nome, que Deus nos dê muita realização, que Deus nos dê muito resultado. Mas que nos livre profundamente da que a gente se acomode com isso, se ache melhor que os outros, e não entenda que toda a inteligência, todo o recurso, tudo que Deus nos der, só vai fazer sentido se os outros forem abençoados pelo que a gente faz. A igreja é a sociedade beneficente que existe por benefício dos que não são sócios. Essa frase eu gosto de repetir, há muitos anos eu falo essa frase. Precisa ser lembrada, a igreja é a sociedade beneficente que existe para o benefício dos que não são sócios. Fazer coisa para o nosso benefício? Não. E Deus vai cuidar da gente. Condição para isso, a mesma de Abraão. Veja o que você tem que entregar para Deus. Aquilo que você se apega tanto, aquilo que você sabe tão preso, aquilo que você não muda, seja no seu caráter, seja na sua posse, seja no seu modo de andar, seja na sua teimosia, seja no que for, entrega para Deus. Ele vai substituir isso por algo melhor. E vai te abençoar a tua obediência. E a tua obediência, ao você ser abençoado, abençoe outros. Que é para isso que nós fomos chamados. Bom dia para todo mundo. E vamos trabalhar aqui. Tem muita coisa para fazer.